All right. I've run out of patience. On to Ruth! Hey, everyone. Olá, sejam bem-vindos ao Tweep News Extra. É o nosso segundo Tweep News Extra. Dessa vez pra gente falar do filme Capitão América Guerra Civil, com spoiler. Como eu falei no texto aí do post, o texto era sem spoiler. E quem quiser ouvir spoiler, não sei porque alguém gosta de ouvir spoiler antes de assistir as coisas, eu nunca vou entender isso. Venha sempre ouvir isso aqui. Eu nunca vou entender esse negócio. E eu tô aqui também com o Load Comics, canal Load Comics. E aí, pessoal? É nóis. E também assistiu um filme aí que a gente estava sem poder falar até hoje. Diz que o áudio só está saindo hoje, segunda-feira. A gente assistiu quarta-feira, teve que ficar de boca fechada. Nossa, é muito ruim, né? Parece que alguém te contou um segredo que você quer contar pra todo mundo, mas não pode. Pois é. Você vê o pessoal teorizando, falando as coisas e fica com aquela, meu Deus do céu. Falo ou não falo? Falo ou não falo? Verdade. Então, aqui a gente vai falar mais ou menos, vamos comentar sobre o filme, vamos falar algumas cenas, se for preciso, falar dos personagens, o que acontece, quem morre, quem não morre, quem vive, quem não vive, o que muda, o que não muda. E claro que no final a gente vai dedicar um tempinho pra falar do Homem-Aranha, afinal, são sete do Homem-Aranha, é. Pra se falar, ter destaque. Então, vamos começar assim falando, o que você esperava do filme antes de assistir? Sim. Cara, antes de eu assistir, eu não achei que eu ia gostar desse filme. Tipo, eu não tava dando nada pra ele, o que me deixou no hype de querer ver esse filme foi o Homem-Aranha. E tipo, quando eu vi o filme, eu queimei a língua, eu falei, putz, o filme é bom mesmo. E eu tava achando que ia ser muito ruim o filme. Muito ruim, cara. Mas você gostou de Batman vs Superman? Não, eu não gostei de Batman vs Superman. De 10 eu dei um 6,5. É igual o cara da loja de quadrinhos lá do Simpsons. Não, eu não gostei desse novo Star Wars. Vou assistir só mais umas 5 vezes no cinema. Não, eu já assisti bastante, mas é porque eu tento compreender o filme. Entendeu? Eu assisto várias vezes pra tentar ver o que as pessoas viram de bom nesse filme e não consigo ver. Mas fazer o quê, né? Você não consegue ver que tá tudo escuro lá. Bom, enfim, o papo aqui não é sobre Batman vs Superman. Até porque eu não assisti ainda. Nossa. Vou assistir só quando sair na locadora aí. É, aí você vê. Guerra Civil. Em HD ainda. É, mas não a versão estendida, que eu não tenho paciência nem pra versão normal, mas pra estendida. É. Então, Guerra Civil, acho que não é segredo que eu sou fã da Marvel e sou. Não sei se fanboy é a palavra do universo cinematográfico, apesar de que eu não acho, tipo assim, ah, tudo que eles fazem é bom, traz X-Men pra Marvel, fica melhor. Até porque eu acho até legalzinho o filme dos X-Men. Do Quarteto, pô, o Quarteto, tadinho, tá sofrendo lá pela Fox. Então, quando eu até os personagens que eu não gosto, tipo Thor, assim, eu assisti o filme e gostei. Sabia que eu ia gostar do filme, mas apesar desse daqui, que é um dos primeiros que eu fiquei, assim, com algumas ressalvas, que eu vou comentar daqui a pouco. Você gostou pra caramba do filme do Thor? Não, do Thor? É o Thor, né? Não dá pra esperar muito. Não é como se fosse filme, personagem que você gosta, tipo Homem-Aranha, Capitão. O Thor, você vai esperando. Sim. Se você não achar uma bosta, já tá bom demais. Realmente, eu não achei uma bosta, já tá bom. Uma crise. É verdade. Então, aí, claro, que o Homem-Aranha, você... Sempre tem aquele, é o personagem preferido, você fala, como é que eles vão mostrar? Será que vão ficar bom? Será que vai ser uma bosta? Será que vão cagar? Apesar que até agora a Marvel no Marvel Studios não cagou em personagem muito assim, principalmente os famosos. As adaptações deles ficaram legais. Eles não iam começar a cagar no Aranha. Aqui cagaram em outro personagem. Aí ia ser feio, né? Pois é. Eles brigaram tanto pra ter um personagem pra depois zoar. Então, aí ia ser feio. Toda essa choradeira. Então, o que você achou do filme? Comente, como geral. Tá, em geral, eu adorei. Eu acho que é um filme melhor que o Capitão América 2, o Soldado Invernal. As cenas de ação, elas estão muito bem feitas, coreografadas. Eu gostei pra caramba. E você vê que os personagens, todos, não só o Capitão ou o Buck, eles não batem, tipo, pra não machucar. Eles não estão batendo fofinho, que nos outros filmes antes da Marvel, assim. Eles estão batendo e você acha que eles vão se matar mesmo. Então você vê que realmente a Marvel tá mudando um pouquinho, assim, os filmes dela. Tipo, alguns pouquinhos assim, você percebe que ela tá mudando algumas coisas, né? Principalmente nas lutas, cara. A cena que o Buck tá lutando com o Capitão América contra aqueles policiais naquela escada, né? Acho que é no apartamento lá no esconderijo do Buck. Se aqueles caras ali, se aqueles caras que eles bateram, os policiais, eles não morreram, cara, eles ficaram paraplégicos, tá ligado? Porque é umas pancadas com bloco, é uma porradalheira doida, que eu só tinha visto isso em nível Demolidor da Netflix, sabe? É muito assustador. Eu vou dizer que o Demolidor, mesmo tendo essas cenas mais de ação mais duras, assim. Tem um soco e outro que você vê lá que não pega. É coreografado. Passa pra lá, passa pro Tudo bem, coitado é cego, então não dá pra ver onde ele, mas mesmo assim. Mas, pô, essas cenas aqui de luta mesmo são, foram bem feitas, bem coreografadas. As cenas que a Viúva Negra pula nos capangas lá dos ossos cruzados lá no começo do filme. Não sei porque os caras ganharam pra fazer aquela cena, levar uma chave de perna da Viúva Negra. Eu pagaria. E ela dá essa chave acho que umas 3 vezes, cara. Mas aí, os caras receberam por isso. Eu pagaria. Por isso. Quem não pagaria, né? A cena de ação tão boa. A própria cena depois, quando o Buck vira de novo Soldado Invernal e briga com o Capitão América lá. Você vê que sim, os caras, como você falou assim, os caras não se machucam, não perderam um ou dois dentes ali. É, eles nunca mais vão andar de novo na vida. Sabe? É. E outra coisa, tem uma cena lá, não sei se na hora você se assustou um pouco. O Falcão, a Viúva Negra, eles estão usando armas de fogo ou é arma de bala de borracha? Eu não entendi muito aquilo. Eu entendi como arma de fogo mesmo. Arma de fogo, porque né? Eles dão um tiro, cara. Então fogo. Você vê que a Marvel tá matando já, né? Ah, sim, mata. Eles matam, não tem essa frescura de não vão matar. Eles atiram, mata, quebra. Fecha o pescoço, tanto que no começo não é na luta, mas a gente vê que o Soldado Infernal começa matando, que depois a gente vai ver que são os pais do Tony, né? Ele sim, cara, de não matar. Não matar. Isso é um negócio que eu gostei pra caramba, porque eles entregam isso no começo do filme pra você meio que solto, você não entende muito. E depois, lá no fim, quando explica, você já toma um choque, meio assim, porque você vê que o Tony Stark, naquela palestra dele lá, né, que ele tá dando lá, não sei se é uma palestra, bem dizer, é, isso. Ele faz uma apresentação que fala da família dele, né, aqueles traumas ali, a gente vai esquecer, essas coisas, então você vê que ele ainda tem aquele trauma guardado ali nele, mas ele não demonstra isso pra geral, sabe, é uma coisa que ele guardou só pra ele. É, era até esperado que fosse, porque sempre foi dito que os pais deles morreram num acidente de carro. Quando tem aquele acidente, eu já imaginei que sim. Ia ser mais. Ah, eu não esperava, eu nem lembrava disso, sabe? Tipo, pra mim passou batido, eu fiquei curioso pra saber quem era que tinha morrido ali. Eu só vim saber mesmo na hora que o Tony também viu. Aí eu me choquei, tipo, junto com ele. Eu não esperava que fosse aquilo. E o deixa eu perguntar pra você, e o que você achou da divisão ali? Tipo, o time Capitão e o time Homem de Ferro, os ideais de cada um. Achou? Então, a gente vai falar um pouco. Que, apesar que esse filme tem dos quadrinhos só o nome mesmo, não tem nada. É. É só a ideia de que uma lei vem pra rachar os personagens e um pra cada lado pra poder ter a porradaria no meio do filme lá. Sim, sim, sim. Porque Guerra Civil mesmo não tem nada ali. Tipo, eles só usaram o nome pra chamar mais a galera mesmo. É, se fosse Capitão América 3 só, tava de bom tamanho. Sim, você. E eu acho que eles usaram mais isso mesmo pra chamar o público, sabe? E fazer querer causar essa divisão na galera e tal. Porque você vê que esse negócio da Guerra Civil é meio que fica de lado, né? O plot ali mesmo é o Bucky, o Pantera, o Barão Zemo e o Tony Stark, né? O Capitão, ele meio que tá defendendo o Bucky. E a história gira entre eles, né? Todos os irmãos russos lá sempre falaram que, apesar de ter um zilhão de personagens aí, o filme era um filme do Capitão América. Sim. Não ia ser o filme do Tony Stark, ia ser o filme do Homem-Aranha. O filme era do Capitão América. E foi. A história que segue o filme é a dele. Aí você vê, é como se fosse num quadrinho, você compra uma revista do Capitão, tem a participação dos Vingadores lá, mas essencialmente o arco que tá sendo contado é do Capitão. Sim, sim. Se fosse um filme dos Vingadores, aí sim eles podiam aprofundar mais nos outros personagens. Mas eu acho que, tipo assim, tem muita gente que tava se perguntando se os personagens estavam jogados. Eu acho que cada personagem tava lá e eu não senti nenhum personagem, tipo, pô, esse personagem não deveria tá aí, sabe? Eu gostei de ver todos os personagens lá, porque eles estavam por um motivo, sabe? Sim. Não, tipo, jogando um personagem. Tipo, ah, o Homem-Aranha, será que ele vai estar lá, mas ele vai ser relevante lá? Ele foi, cara. Eu achei que, tipo, ele chegou, fez o trampo dele e pronto. Não quiseram estender isso, sabe? O filme não era Vingadores, era Capitão América. E todos os personagens que apareceram, eles foram bem usados. Sim, o tempo de tela, tudo. O único que eu achei mais apagado assim foi o Visão. Eu também. Eu senti falta do Visão. Ele aparece duas vezes na cena do aeroporto lá. É, porque ele também é muito forte, né? Se for pegar. Igual a Feiticeira Escarlate. É, ele né? Só a viu. Se a Feiticeira quisesse usar o poder dela. É, só a Feiticeira quer dizer pra segurar ele. Se a Feiticeira usasse o poder dela, o filme terminava com 5 minutos. Né? Verdade, já tinham acabado, encerrado tudo ali, ninguém ia brigar mais. E achei legal também porque um monte de gente ficou falando que os Vingadores Era de Ultron lá não serviu pra nada e a gente viu aqui que serviu, né? Foi a destruição de Sokovia que sim. Deu início ao projeto. Sim, você vê que, tipo assim, na revista, uma das motivações do Tony Stark é aquela mãe, né, que cospe na cara dele, tem toda aquela parada lá, né. Nessa daí, a mãe aparece, só que ela tem um filho que morreu em Sokovia lá, né, tem toda aquela coisa, e ela culpa o Tony Stark, então eles meio que quiseram balancear isso, mostrando, só que eu acho que depois isso ficou meio que perdido, né, porque ele depois apresenta isso pros Vingadores lá na reunião, e depois, tipo, ele não volta mais nessa tecla e fica falando, pô, a gente tá fazendo mal por isso. Ele começa a enxergar mais o lado dele e a vingancinha dele contra o Buck. Então, é que também a história vai mudando muito, né? Tem vários plots ali, né, na história. Aliás, essa mãe que você falou aí, a atriz dela, a atriz que interpretou, ela vai participar da série do Luke Cage. Tanto que o pessoal, quando apareceu o nome dela na lista, o pessoal achou que podia ser um crossover, ser uma citação, que ela vai ser uma advogada, uma coisa assim lá, na série do Luke Cage. O pessoal falou que podia ser a mesma personagem, só que aí não foi. Foi só essa mãe pra fazer pro Tony Stark, ó, vocês estão fazendo merda, meu filho morreu por sua culpa, você é bobo, feito aquele cara de mingau, briga lá com seu colega. Eu curti ver a mãe dando essa dura lá no Tony Stark e tal, porque também se você vê a feiticeira, ela já sente um pouco da culpa, né? Caso que ela fez aquela explosão com ossos cruzados lá e matou uma galera ali também. Então eles dois são tipo os mais culpados ali. É, o que começou a projeto da Protocolo Sokovia, ela foi exatamente Sokovia, mas o que falou, vamos colocar essa bosta no ar logo, porque é o que não dá mais, foi essa explosão aí que os ossos cruzados se explode e acaba levando uma galera junto. Sim, que aliás já vem aquela outra coisa, né, que a galera tava falando, todo mundo sabia que alguém ia morrer, né, tipo, o pessoal tá falando, alguém de importante vai morrer, só que morreu, vamos supor, acho que foi 3 pessoas que morreu nesse filme, o Ossos Cruzados, né, o pai do Pantera, que é o presidente, não, o rei lá de Wakanda, e morreu a Sharon Carter, né? A Peggy Carter? A Sharon é a gente 13. A Sharon é a sobrinha dela. Isso, que depois eu achei muito bizarro, tem um romance já com o capitão, porque tipo, a mina morreu em um dia, no outro, vamos, sabe, dane-se, vamos se catar aqui, é nós mesmo. Eu achei meio estranho, mas... Aliás, a cena que ele dá um beijo nela, que depois fica o Falcão e o Buck lá, isso. Puta, aí, mano, rapaz. Essa foi muito boa. Eu acho que é outra coisa positiva nesse filme. Ele tem muitas comédias no momento certo. Eles preparam um campo da piada. Você viu que ele preparou tudinho com o carrinho com o Fusca, né? Eles prepararam a piada toda e depois eles te entregam outra piada que é aquela lá, né? Isso é filme de quadrinho, pô. Tem que ser divertido, não tem que ser. Não, nós somos filmes épicos, nós somos a coisa melhor que existe, igual o filme lá do pessoal do Celofane lá. É, eu acho que é isso. Quando a pessoa fala que vai pro cinema se divertir, eu acho que é esse tipo de filme que ela pretende ver, né? Tipo, um filme que tem um roteiro bom, um desenvolvimento bacana, só que ao mesmo tempo você se diverte com essas piadinhas que ficam soltas entre o filme, assim, que eles te entregam durante o filme. Isso que é o bacana. Já que você falou, a gente viu que o Ossos Cruzados aqui fez o papel que o Nitro fez nos quadrinhos, né? Que foi explodir a bagaça toda pra... Só que nos quadrinhos foi a escola com as crianças lá, que foi o prédio que tinha os Wakandianos, o pessoal de Wakanda lá. E você vê que eles procuraram balançar bem, né? Essa parada, tipo, o quadrinho e o filme. Eles colocaram algumas pitadas assim, não sei se... É lógico, tem a ver com o filme ali, mas às vezes pode ter sido pra não querer falar que não tem nada de Guerra Civil dos quadrinhos, porque, tipo, não tem muita coisa não, cara. Não, tem a ideia. Se for ver. Guerra Civil tem só a ideia, que tem vamos registrar os heróis, vamos controlar e o pessoal fica contra e o pessoal a favor. Mas a história é completamente diferente. Sim, sim, sim. O personagem, você achou... A gente falou que ficou meio... Todos tiveram um bom lugar, mas teve algum que se destacou assim pra você? Eu curti pra caramba o tempo de tela, como eles fizeram. A gente vê bastante isso bem trabalhado na cena do aeroporto, né? Que pra mim é uma das melhores do filme. Porque você vê que eles colocaram, tipo, às vezes 3 personagens lutando contra 2, um contra 2, que nem no caso do Homem-Aranha, ele luta contra o Bucky e o Falcão, né? E o tempo de tela dele é muito bom, você vê a luta ali e tudo. Eu acho que só o Visão mesmo, que ficou meio desfocado assim, sabe? Ele aparece, tipo, poucas vezes, ele aparece no apartamento com a feiticeira, né? Que já mostra que provavelmente eles vão ter um relacionamento, você vê que ele tá meio confuso, né? Com os pensamentos dele. Até o Stark fala assim pra ele, pô, eu não acho que você poderia se distrair assim. Aí ele fala, eu também não. Então, tipo, é o amor, sabe? Aquele negócio da química. Tá rolando a química ali, ó. Então eles já estão meio apaixonados, vamos dizer. Eu acho que a feiticeira não. Você acha que a feiticeira já tá caída por ele? Eu acho que não. Acho que ela tem um sentimento desde o começo do outro, do Guarda Ultron lá, quando ele pega ela, já, você já vê que um olha pro outro, assim, já rola uma identificação. Mas caída assim de vamos casar, vamos fazer filhos inventados aí, acho que não. Não, acho que ainda não. Acho que tá assim, mas ele, a Marvel já tá demonstrando que eles têm um relacionamento bacana ali. Mas eu gostei de todos os personagens, assim. Tipo, pra mim, o que roubou a cena foi o Homem-Aranha, sabe? Eu não esperava que fosse desse jeito. Mas ele roubou a cena e eu curti pra caramba, tá ligado? Pra mim, ele é a cereja do bolo. Ah, eu curti o Homem-Formiga, o gigante, quando ele vira o gigante. Ah, mano, verdade. Na verdade, já era uma coisa que aí, até... vazou aí pelos bonecos, né, os brinquedos, a cena dele. No... Sim, a Lego, a Pop. Mas, mesmo assim, ver no filme é bem legal. Você falou que tem um trailer que mostra, tipo, uma perna gigante lá, mas eu não vi nada disso, eu sou idiota. Então, é que eu acompanho tudo que sai, né, pra poder trazer vídeos e teorias. Aí eu vi esse daí e pausei, e é três segundos só que mostra aquela cena do Falcão rodando um arco e a perna do Homem-Formiga gigante. Aí eu fiz uma teoria em cima explicando por que provavelmente ele iria crescer, né? O uniforme dele mudou, tipo, a Pop soltou spoiler e tudo mais, e aí, tipo, vários comentários, não, tem nada a ver isso daí que você tá falando, é a perna do Homem de Ferro, é a perna da Viúva, é a câmera te enganando. Aí, quando chegou na hora lá, eu vibrei, né, cara? Eu acertei, e é lógico, já tava meio que na cara, mas é bacana você ver lá na hora do filme. Muito bom, referente a Star Wars, cara. Você viu aquela referência da... Puta, é muito bom. O Homem-Formiga também ficou legal, não só como gigante. A cena que a gente já tinha visto no trailer lá dele sendo jogado na flecha, que é a cena clássica lá dos quadrinhos, foi bem feito. Sim, e ele entrando na armadura do Tony Stark, né? Você não esperava aquilo. Você achou que ele ia dar um soco, sei lá, qualquer coisa assim, mas não entrar na armadura. Você falou da luta do aeroporto, que foi o tempo de tela. Eu achei legal que lá foi uma luta mesmo, todo mundo contra todo mundo, apesar de não pegar um. Você falou, teve dois contra um, e os adversários não ficavam só, tipo, a feiticeira vai pegar o Visão e não se mete na briga dos outros. Na hora que eles passavam por um ajudava o outro ajudava um, eles trocavam de adversário. O Aranha mesmo, acho que brigou com praticamente todo mundo lá do outro lado. Sim, eu também acho. Você vê que eles trabalharam bem esse negócio da luta, né? Eu acho que foi uma parada que eles quiseram mostrar que é possível trabalhar com vários personagens num filme só, porque aí você vê que o Homem-Aranha ajuda um ali, de repente ele tá meio que mal, aí vem outro, ajuda ele, e assim vai. Ficou bem coreografado e bem feito, sabe? Eu curti pra caramba isso daí. O Pantera Negra também ficou muito... A gente vai ver mais dele no filme dele, né? Mas nesse filme aqui ele já ficou bem caracterizado. Sim. Também é outro que rouba essa cena. O Pantera é um que ele tinha que estar ali na história, né? Você vê que ele é tipo um dos motivos pra ele estar ali, é que ele é o único que vê o que tá corrompendo todo mundo, que no final é o Barão Zemo lá, né? Você vê que ele fala, tipo, a vingança tá corrompendo, que quase corrompeu ele, porque ele começou a ir atrás do Buck e tudo mais. Ele fala, os ensinamentos do Seu Madruga lá, que a vingança não quer plena, matar alma e envenena. Verdade. Eu não tinha lembrado disso, mas ele fala algo tipo assim mesmo, a vingança não quer plena. Mas eu gostei pra caramba do Pantera, e você vê que a movimentação dele, o estilo de luta dele, o sotaque dele, cara, ele tem um sotaque bem diferente dos outros personagens. Então você, eu não sei se é tipo o sotaque de Wakanda, foi o que eu entendi, pra mim, tipo, ó, eles falam esse tipo de língua lá, é um inglês meio quá. É, se você ouviu algum africano falando inglês, é próximo daquilo ali. A Wakanda fica na... Nossa, ficou muito então... bom. Nossa, eu curti pra caramba. Meus conhecimentos em africanês lá tá meio enferrujado, mas aquela hora que ele fala com o pai dele lá, não sei se ele tá falando alguma língua africana. Ah, verdade. Ou se é uma língua inventada pro filme, como se fosse a língua de Wakanda. Sim, eu tava achando que era tipo um sotaque de Wakanda mesmo, mas agora se voltando tem tudo a ver mesmo. O Pantera ficou animal, cara. E outra coisa, o Magaren, a galera, eu acho, pra mim, não estragou nada os spots TV que eu vi, os trailers que eu vi, sabe? Tipo, eu vi tudo que saiu e fui ver o filme e me surpreendi, porque os trailers não entregou nada. Então, sabe? Uma coisa tipo, que a Marvel mesmo sabe, sabendo como fica ficando. A Marvel sabe fazer. É isso, ela mostra no trailer, mas mesmo assim ela ainda guarda praticamente tudo pro filme. Tirando uma outra cena, tipo, se essa cena do Homem-Formiga não tivesse aparecido no trailer, fosse só no filme, seria legal. Mas tirando isso, você vê até que... Não, mas essa cena do Homem-Formiga, ela aparece só no filme, porque, tipo, no trailer foi só uma especulação que eu fiz por causa de uma perna que apareceu assim no Homem-Formiga, sabe? Mas ninguém tinha certeza. Homem-Formiga. Com aquele arco jogado pela Flash. Sim, ia ser bacana também. Mostrar a cena. Ah, verdade, verdade. A cena da Flash. Que, tipo, assistindo que nem o Homem-Aranha, assim, né? Tipo, eles tivessem escondido os dois. Tipo... Porque ia até surpreender na hora que o Homem-Formiga pega o escudo do Homem-Aranha lá, ia fazer um sentido danado se ele aparecesse naquela hora, sabe? Tipo, olha aí, vocês trouxeram o Homem-Aranha, mas eu trouxe o Homem-Formiga. Você achou da parte do governo, os burocratas, caras de ternos, tipo o General Rosa, o Bilbo lá, que eu não lembro o nome do personagem, mas é meio relevante na história. O Bilbo que trabalha pra... Ele trabalha pra SHIELD, não é? É pro governo. Bilbo ele lá? Ele é negócio de defesa... Não é deputado, é um comissário de defesa, uma coisa assim, da Casa Branca. Então, eu curti, só que eu achei que eles iam ser mais mão de ferro, sabe, com um capitão. Eu achei que eu ia ver aquela parada que eu vi nos quadrinhos do governo ficar atrás dos heróis que não aceitavam o lado deles, prender, os heróis ter que realmente se esconder e ficar agindo escondido com algumas coisas. Porque o trailer, ele engana muito nisso. Você vê o trailer, vê o Capitão América disfarçado, você vê os heróis meio que conversando, meio que escondido assim, e você acha que vai ser que nem nos quadrinhos, né? Que o governo tá realmente atrás dos heróis que não aceitaram o registro. Mas não, eles estão escondidos por outro motivo, que é o Buck, né? Eles estão agindo escondido ali pra poder ajudar o Buck. Então eu fiquei meio que me sentindo enganado pelo governo. Não é só eles estão escondidos por causa do Buck. Ali eles já são vilões, eles já são bandidos. Tanto que quando o Capitão América é preso lá, sim, depois, sim, da primeira batalha contra o Pantera Negra, eles estão presos lá, eles fogem, eles viram fugitivos. Não podiam se aparecer por aí. É, até o Máquina de Combate fala pra ele, né? Fala, ó, você agora virou um vilão. Fala um negocinho. Under Roos! A gente, assim como o pessoal da Guerra Civil lá, a gente foi buscar reforço no meio do filme. No meio do cast. Aí chegou o Evandro de Freitas aí pra comentar também um pouco do filme. Então, já que você chegou, o que você achou do filme como um todo, assim? Cara, eu tava conversando com um amigo meu. Eu achei ele equivalente ao primeiro Vingadores. Porque depois do primeiro Vingadores, a gente teve uma... Porra, todo filme de herói vai ser legal, a gente vai ser querendo mais, tudo mais. E não foi bem isso que aconteceu, né? Teve muito filme de herói bosta, principalmente recentemente. Alô, Batman vs Superman, é de você que eu tô falando. E nesse filme, do Guerra Civil, eu senti de novo aquele mesmo hype que eu senti no primeiro Vingadores, manja. De querer assistir, de querer ver essa galera, de querer ver o desenvolvimento dessa história e tudo mais. Meio que eles deram um respiro pra esse universo da Marvel aí. Eles falaram que a partir de agora os filmes vão ser diferentes. O próprio Doutor Estranho... Então, mas diferente como? Então. Diferente nessa pegada ou diferente vai ficar mais sério? Qual é que é? Tanto que eles usaram o Doutor Estranho que o próprio trailer do Doutor Estranho já é mais sério. Não tem aquelas piadinhas que a gente tava falando, que a gente comentou agora há pouco, que até ajuda no... Quando você tá lá, tem um filme, ele solta uma piadinha só pra você dar risada e retomar a história. É, esse tem um monte de piadinha, né, cara? Até antes de aparecer o Spider-Man, tem umas piadinhas que você fala, porra, isso. Porque assim, não sei vocês, mas filme de herói, cara, tirando o Batman, que necessariamente é um herói que é mais sério, no cinema não tem nenhum herói que dá pra... Vocês acham que tem algum herói que dá pra pegar essa pegada mais séria? Mais séria, cara? Ah, eu acho que é difícil, né? Tipo, só se surgir de novo um Spawn, uns heróis assim, mais dark. Ou se fizesse um filme do Demolidor, que é o seriado do Demolidor, apesar de ter o Fogg lá e tal, ele é mais sério. Mas também ele tá num seriado que dá tempo de desenvolver a história, né? Diferente de um filme. Isso é baseado em quadrinhos. Quadrinhos você lê pra se divertir, não é aquele negócio de, nossa, eu vou ser um filme, eu vou ser épico, porque quadrinho é épico, vamos mostrar tudo épico, música até decibéis de altura, qualquer passo dos personagens dá tom, coisa, como é o filme lá da DC. Porque o que, que vai vir agora? É o X-Men Apocalipse, né? Que X-Men não vai ser nada, acho que não vai ser nada diferente do que a gente já viu. Aí depois o Esquadrão Suicida, que é a galhofa. Tá na cara que vai ser estilo Vingadores. E depois, sim, Doutor Estranho, que a gente não sabe ainda. Ah, o Doutor Estranho acho que vai ser diferente dos outros filmes padrão que a gente tem da Marvel. Ele já... Só aquela cena que ele tá todo cheio de sangue na cama do hospital, eu já fiquei, caraca, olha a Disney aí, cara. Ele todo arregaçado, cheio de sangue. E antes, né, nem via os personagens sangrar nos Vingadores. Os caras apanhavam, explodiam e nem sangue tinha. É, até agora nesse, tá, né? A gente comentou enquanto tava assistindo lá. O pau come, só que na hora não sai sangue. Depois até aparece um ou outro machucado e tal. Mas na hora os caras tão, cara, saindo no soco, explodindo um monte de coisa e não pinga uma gota de sangue. É. Mesmo levando soco do Homem de Ferro com armadura, os caras estão lá de boa. Mas tem hora que você fica com medo, né, cara? Aquela, bem no finalzinho lá das lutas do Tony Stark contra o Homem de Ferro, você acha que um vai matar o outro mesmo ali. Você fica em choque. É uma briga honesta, é uma briga sincera. Você vê que realmente ali eles estão... Vocês já falaram da história do filme, do roteiro principal? A gente deu uma passada, mas se você quiser... Só uma coisa que eu queria puxar aqui. Eu tava conversando com o Juras, lá do Cinema com Rapadura, tal, que grava 99 vídeos comigo também, e ele me perguntou um negócio, mas eu não consegui responder pra ele porque eu não queria dar spoiler, né? Porque até o momento, não sei se vocês falaram, mas a gente tá gravando enquanto o pessoal ainda não viu o filme. No dia que a gente viu o filme lá, eu comentei com o Load, que eu falei, cara, não tem como alguém ficar do lado do Tony Stark. Já não tinha no quadrinho, e no filme eu achei que foi pior ainda. Porque eu achei que chega a ser infantil a motivação dele. E aí o Juras virou pra mim e falou assim, pô, mas só vou te perguntar um negócio, que eu quero que você me responda, independente de ser spoiler ou não. Não é o Bucky que mata a mãe dele e o pai dele? Eu falei, é. Mas vocês não acharam que isso, na história do filme, no roteiro, ele descobre muito mais pro final? Tipo, sim, a motivação dele não era essa, não era, que nem o Batman lá, matou minha mãe, essa é a minha motivação, desde o começo do filme, sabe? Ele foi, quando ele surtou lá, que ele viu a mulherzinha no elevador, aí a mulher contou que o filho dela tinha morrido e tudo mais. Lá, sei lá, a gente já tava em 70% do filme quando ele descobriu que o Bucky matou os pais dele. No final já. Então, sim, tanto é quando ele vai lá falar de novo pro capitão, ele tá indo já pra ficar do lado do capitão, né? Sim, ele viu que ele tava fazendo cagada, ele fala, porra, eu prefiro trair a turma, o governo aqui, porque eu vi que eu fiz bosta, sabe? Então, isso que a única parte do... Porque é aquele esquema, não dá também pra esperar que seja um mega roteiro. Pô, aquele filme lá do peão, como que é o nome, mano? O Inception, mano, é amarradíssimo, tá ligado? E uma coisa é confusa, e uma coisa pega aqui, aqui ali, no final você junta tudo e fala, porra, roteiro foda. Filme de herói não dá pra você esperar que seja isso, sabe? É uma motivação normalmente bobinha mesmo e tudo mais. Só que nesse Guerra Civil, é a única coisa que eu achei meio... ponto fora da curva, se é que pode falar de ruim, seria isso, entendeu? Porque ele fala... Eu achei ele infantil, como eu falei. A motivação do Tony Stark pra mim é infantil. Ele viu, eu tô matando gente. Nossa, obrigado. Bom dia, terça-feira, sabe? Lógico que vocês estão matando gente pra caralho. E aí, lá pro final, que ele descobre que matou a mãe, ele dá uma outra surtadinha, sabe? Parece que ele tá muito bipolar, cara, no filme. Sim, ele já leva a motivação dele pra... Ele olha e fala, Bucky, agora é minha motivação, deu, sabe, desse lado aqui. Só que aí, do mesmo jeito que ele descobre do nada, ele esquece do nada. Ele volta, ele percebe que, isso aqui, porra, acontece, né? Não foi porque ele tava sob o comando da Hydra lá e tal. Então, tipo, só esse arco dele, sabe, da motivação dele inicial... Desse meio dele ter descoberto a parada da mãe. E depois como ele percebeu também que não era nada disso, que eu achei que foi muito, muito rápido, sabe? Não desenvolveram muito bem. Cara, foi mais aquele negócio, você descobre uma coisa, fica com sangue a flor da pele, ensina a porrada lá e depois que a poeira abaixa, fala, não, vamos olhar pro outro lado. É, ainda mais ele não é considerado um dos caras mais inteligentes do universo Marvel? Sim. Tipo, mano, ele sabe que... ele sabe que não é o Bucky, eu sou filho da puta, vou matar seus pais aqui, hahaha. O Bucky não é cuzão, tá ligado? Mas não, tanto que ficou... esse é um dos plots, tipo, o capitão ele vai pela razão, né? Ele fala, não, o Bucky não fez isso. E os caras já tá jogando a culpa no cara antes de investigar, né? Então, tipo, você vê que nenhum governo quis pesquisar nada. O cara acho cagou. Que ele ficou mais puto quando descobriu que o Steve sabia e não contou pra ele. Sim, também. Ele ficou meio putado. Eu não... Podem me xingar, mas eu não assisti o Capitão América 2. Ele sabia desde o 2 sabia porque não sabia? Mostra, não mostra ele lendo, ele falando, então foi isso. Mas no fim, durante o Capitão América 2, ele recebe os arquivos. A gravação lá. Os arquivos. Os arquivos que tem as aparições do Bucky e da Shield lá, o Fury entrega pra ele. Então a gente pressupõe que naquele lá tinha essa informação. O que ele fez, né? Eu acho que deveria ter. E o Zemo, ele tá atrás desses arquivos, né? Então ele sabe que vai corromper os Vingadores entregando esses arquivos, né? Que é tão sigiloso assim. Eu acho que tava envolvido a morte de um Stark. Aí ele começou a bolar esse plano que no final você vê que o Zemo, ele consegue o que ele queria, né? Fazer todo mundo se matar. Já que ele não tem a habilidade de matar todo mundo, ele faz a galera mesmo se matar ali. Aliás, é isso. O Evandro falou que não, a única coisa ruim que ele pode ter tirado do filme foi isso aí. Eu vou tirar alguma coisa ruim do filme, é o Zemo. meio... Tá nem aí também, né? A história dele Quero ver a desgraça, mas não... Exato. Eu quero ver a desgraça, eu vou correr algum pra descobrir isso. Tem os 5 soldados soldado invernal lá do... E eu vou pegar e no final ele chega lá, mata os caras, não sei o que vou fazer, socorro. Porque eu tô fazendo um filme, Eu achei que ia ter a mega luta final deles todos juntos contra os outros 5 soldados, hein? Sim. E acabou não rolando. Pois é, que a história, o grande plano do vilão aí é meio bosta, né? E você começa ele falando. Eles já estavam meio tretando entre eles, independente do Zemo, né? Eles estavam. O Tony Stark já tava ali, porra, tamo matando gente, a gente tem que se registrar, igual é no quadrinho. E ele apareceu meio que, ah, beleza, eu que fiz eles se juntarem um contra o outro. Mas não foi, porra. O Osso Cruzado tava trabalhando pra ele. A explosão lá foi... O Zemo? Ele. É, foi ele que contratou o Osso Cruzado. Então foi ele. Tava lá, mas ele tava assim, só que ele fica o filme inteiro falando que quer ver o circo pegar fogo, quero ver governos ruírem, não sei o que ruir. Aí chega no final, matei eles aí. Só se matem vocês três aí, que eu já me dou por satisfeito. Eu vou ali fora estourar. Não, e ele foi se matar, né? Então. Que bizarro, né? O cara faz tudo isso pra no final se matar. Tipo, eu achei estranho isso também. Não, o Pantera não deixa ele se matar, né? O Pantera vai levar ele pra justiça. Ele ia fazer, deixar os filmes brigando lá e ia se matar. Os filmes do Marvel Studios nunca primaram pelos vilões. É uma das fraquezas. Os vilões são tudo meio bosta. Agora esse Zemo aí, ele se esforçou pra ser um bosta entre os bostas. Ele só fica atrás do... A atuação também dele é bem forçadinha, né, cara? O pessoal criticou o Lex Luthor lá do Batman vs Superman, mas isso aí tá quase o mesmo naipe. Aquela carinha que ele tenta fazer de afetado, de revoltado, de injustiça. Meu Deus, vocês fuderam meu mundo. Não me convenceu, não. Nada dele convence. O vilão e o Pantera Negra? O que vocês acharam do Pantera Negra? Então, quando você chegou, a gente tava falando exatamente do Pantera aqui. Eu achei que ficou bem caracterizado. Ele foi bem apresentado, encaminhado pro filme solo dele. Ele já tá lá. Cara, eu não conhecia nada do personagem, achei maneiro, porque, como eu falei pro Load, eles apresentam bem, sabe? Considerando que é um filme que aparece um monte de gente, alguns você já viu nessa série de filmes e outros não, eles conseguiram até que apresentar bem a motivação dele, o pai dele morre lá... E no final também, essa redenção que ele teve, você fala, meu, o cara é um porra de um rei, sabe? Ele não quer ficar... É. Ele vai tentar resolver na diplomacia, ó, até o máximo que ele conseguir. Ele não vai tentar resolver na porrada, apesar de ele ser um super-herói. E você vê que ele não tá jogado lá, né? Ele aparece pelo motivo, só que esse motivo que ele tá lá vira outro, então esse personagem vai ficando mais presente no filme, e por isso que ele fica do lado do Tony Stark. Você entende o porquê também ele tá do lado do Tony, ele não tá lá à toa. Na real, ele não tem lado, né? Ele tá na bota do Buck. Sim. É, agora, assim, verdade. Quem é que tá caçando o Buck? Esse aqui? Então eu estou junto desse. Se mudasse, ia mudar rapidinho. Então, mas... Até usarem a explosão lá pra matar os Wakandianos e fazer eles se envolverem no filme foi bem feito. Pra matar o T'Chaka lá, que é o pai dele. Deu uma motivação nele. No final ainda mostrou que o Buck vai ficar lá se recuperando. Criogenizado de novo lá. Agora em Wakanda. Aí dá aquele breve relato. Mas ninguém sabe que ele tá lá, só os caras. É, só o capitão e ele agora. Sabe, mas antes disso, eu tenho uma curiosidade. Vocês veem que o Tony Stark, quando ele tá lá brigando com o Homem de Ferro lá, o Buck já perdeu a merda do braço dele. Aí você vê que o Tony Stark fala pra ele: esse escudo não é seu, é do meu pai. Aí o capitão, ele solta o escudo. Vocês acham que ele vai voltar a ser o capitão ou vai demorar mais tipo uns dois filmes pra ele voltar pro manto dele? Eu acho que ele não vai, tipo, o próximo filme ele não vai ser mais Capitão América, sabe? Eu acho que ele não vai estar agindo como outra identidade, outra parada. Eu não sei nem se ele vai aparecer, porque o Chris Evans só tem contrato pra, se eu não me engano, mais um filme. Aí, ó. Então talvez deixe pro Guerra Infinita 1, 2 ele voltar. É, provavelmente, ele voltando, né? No próximo filme ele não vai aparecer. Vai ser mais esse pessoal. O pessoal que escapou lá da prisão, lá da balsa. Eu fiquei curioso pra ver como que eles vão fazer, porque eu acho que o Buck ficando lá em Wakanda já é um gancho pro filme do Pantera, né? Sim. Tipo, eles já estão preparando o terreno lá pra se alguém for atrás do Buck já envolver o Wakanda no rolê deles lá. Eu curti pra caramba isso daí. E sem falar que aquilo ali pra mim nem foi uma cena pós-crédito, né? Porque no, tipo... Não, primeiro que não foi depois do crédito, né? Foi no meio. Não é pós. Foi muito bizarro aquilo ali, a gente ficou esperando mais e no final não teve. Tinha gente falando que tinha três cenas pós-crédito no filme. Normalmente pra imprensa assim, eles não exibem aquela última do final. Então parecia que versão normal, eles ainda exibem. Falei, ó, é muito estranho não ter nada depois do crédito, mano. Vai ter e a gente vai ter que assistir de novo. Os caras são malandros. Os caras é fogo, mano. Tem o caixa 2 aí, ó. Caraca. Arrancar um dinheiro da turma que foi assistir. Ou espera sair no YouTube, né? É, sim, vai estar no primeiro dia, vai estar no YouTube. Ah, sim, mano. Saiu no cinema, já tá no YouTube. Ah, pelo menos a cena. A cena pós-crédito, acho que a galera consegue. Então, vocês falaram da Scarlett Johansson? Eu misturo o nome dos atores com o nome do personagem, mano. Ah, tá falando da viúva, as chaves que ela deu? Também, o filme inteiro, né, cara? Eu tava falando, a chave. Eu tava falando pra ele, o Lodi, agora, que os caras ainda receberam pra levar aquela chave. Não, sabe o que? É, exatamente. Feliz dos dublês ou os atores que receberam. Mas, cara, ela ficou parecendo personagem de jogo de luta, que tem um golpe, manja? Tipo, o Ryu solta Hadouken. Ela faz aquilo, tá ligado? É o golpe dela. Ela esquematizou a galera. É, tipo, mano, várias lutas ali. Ela tinha o mesmo golpinho. Aí vinha os caras, ela pulava, mesmo golpinho. Que porra é essa? Ai, cara. Outra coisa que eu tava falando pro Magari, Evandro. Se aqueles caras que estavam apanhando do Buck do Capitão América não ficaram paraplégicos, cara, eles morreram. Porque os caras estavam batendo forte, cara. Fora os tiros que o Falcão e a Viúva deu também. É, eu senti a luta nesse filme um pouco mais violenta do que nos outros, eu achei, cara. Não sei se é porque eles deram mais close na direção de câmera, esse tipo de coisa, manja. Mas parecia mais fake, principalmente nos Vingadores, nos dois. No dois, então, nem se fala. Mas parecia que era mais fake. Nesse, não sei, a coreografia tava diferente, não sei explicar o que aconteceu. É, isso é a coisa dos irmãos russos. É que você acabou de falar que você não assistiu o Soldado de Inverno. E lá já tem essa luta. Na mesma pegada. É, então. É tem uma cena lá dele, da luta dele com o Batroc lá, que é aqueles MMA puro. O lado honesto. É, a luta do elevador também é maneira pra caramba. Tem assim, clima mais. Dá porrada pra machucar mesmo. E ainda falando em direção, uma coisa que eu achei boa também é que, cara, o pau come um monte de herói na tela ao mesmo tempo. Só que você não se perde em nenhum momento. Isso é muito difícil. Lembra daquelas porra de Transformers? Você fala, mano, onde eu olho? Não dá pra saber o que tá acontecendo, sabe? O cara põe uma ação jogada na tela e você não sabe o que tá acontecendo. Nesse tem hora que tem, sei lá, 8, 10 negros na cena. Só que é coreografado de um jeito que você consegue acompanhar exatamente cada momento de cada luta. Isso é um ponto positivo muito foda, se você for pensar. Principalmente porque a maioria dos heróis são maneiros e você quer ver o cara lutando. Aquela cena do que teve no trailer lá. Trailer, é, todos os trailers, a ceninha do aeroporto. Cara, uma luta tem o quê? Uns 15 minutos de luta ali? Com todo mundo e você acompanha tranquilão, sabe? Não é aquele negócio que você vai assistir 3, 4 vezes pra conseguir ver o que aconteceu. Na primeira vez você já consegue ter um panorama geral muito amplo do que tá rolando com todos os heróis. Isso eu achei muito foda. Sim, e o tempo de tela de cada um também, né? Aí, como eu comentei agora há pouco também, durante a luta lá, você vê que os caras vão lutando, vão mudando de oponente. Pega um aqui, depois pega o outro lá, se um sim, tá é, com a, ficaria se muito tá fácil apanhando, o outro chega lá. Colocar, e... o Tony Stark vai bater no Capitão América, já era, sabe, a luta inteira. Não, você vê que tá acontecendo um, quem tava aqui no meio já tá lá no fundo, tá dentro do galpão, aí tá em cima do avião, realmente parece que aconteceu aquela luta, sabe, não parece que tá vendo um filme, que é coreografado, que tem dublê, que tem fundo verde. Parece que tinha uma grua gigante lá em cima filmando tudo. Aquelas brigas de rua, bem briga de rua. Todo mundo ali mutuado, brigando, ninguém tem alvo certo, sabe? Só não bate no do mesmo time. O resto tá valendo. Isso é bom. O Visão discorda disso. Eu ia até falar disso, né? O Visão. E o Visão, hein, mano? O que é do Visão? Eu acho que o do Visão, ele serviu. Foi o balanço com o Golias, sabe? Que quando o Golias morreu no quadrinho, que o Thor matou ele, aquele Thor fake, eles quiseram fazer isso com o Visão acertando o Máquina de Combate. Foi onde a galera se ligou que a parada tá ficando muito séria, sabe? Quase morreu alguém no filme relevante pro Tony Stark ou pra, pro Capitão. Nem sei se o Capitão gosta do Máquina de Combate. Mas ele ia morrer ali. É, quase eu morreu um deles, né? Isso seria foda. Isso. Se o cara não, o cara for paraplégico, não foi? Sim. Ele tá usando um robozinho lá pra andar, se não me engano. Andar, então, tipo, capengando ele... foda, né? Ele teve uma consequência, foi o tipo, o que mais teve consequência naquela luta ali foi ele, né? Que perdeu a habilidade dele de andar e tudo. Ele que sentiu na pele mesmo. Dessa parte da luta do aeroporto, vocês falaram do Homem-Formiga já? Sim, pô, sim. Muito falando, maneiro, né, mano? Eu que nem eu tava comentando com o Magari, ia ser maneiraço se eles não tivessem mostrado o Homem-Formiga em todos os trailers, sabe? Deixar pra ser surpresa saber que o Homem-Formiga ia estar nesse igual, filme. Sim. Ou o Homem-Aranha, né, cara? O próprio Homem-Aranha. Imagina se não aparecesse nada em lugar nenhum, nem vazasse, ninguém soubesse. Aí na hora lá, pã, a ceninha do escudo. Cara, essa o nego já gritou e bateu o palmo. Mano, isso, você vê o poder do personagem quando simplesmente o fato de mostrar uma cidade e aparecer escrito Queens na tela é o suficiente pra vagabundo urrar, mano. Não mostrou ele, não mostrou teia, não mostrou nada. Apareceu a cidade e Queens escrito em branco. A galera já tirou a roupa e tava correndo pelado no cinema. E quando ele aparece com aquele DVD que ele achou no lixo embaixo do braço, mano? Porra, honestíssimo. DVD, mano. Imagina a tecnologia naquele filme, já deve estar em outras, sabe? E o cara achou um DVD felizão, mano. E depois é muito legal. Pô, hoje o dia foi da hora. Eu fui bem na prova, achei o DVD funcionando. Esse é um Peter Maneiro. O que, que você achou, Magari, desse Peter Parker Homem-Aranha aí? Eu estava com medo de que ele ia ficar tipo o desenho Ultimate, que é um retardado. Ah, mental. Sim, é um retardadão. Mas não, ficou muito bom. A interação dele. Ele lembra do Espetacular, né? Ele lembra do Espetacular lá, que foi cancelado. Tem a piadinha, mas que não é piadinha retardada igual do Ultimate. Não, ele é muito bom. Ele não é bobo, não. Ele, mano, é um Peter Parker que você quer ser brother, tá ligado? É das ruas, é um Peter Parker das ruas. E legal, é um Peter Parker bobão. E eu gostei que do jeito que mostraram o fato dele já tá em ação há muito tempo. Dois videozinhos aqui e pronto, já era. Sim. Sim, faz 6 meses, né, que ele começou. Ele fala lá que tem 6 meses que ele é o Homem-Aranha. Não, e é muito foda, porque essa cena o Tony Stark chega pra ele, mostra os vídeos, né? É você, né? Eu sei que é você. Aí ele, lógico que não, hoje em dia, você sabe como tá a tecnologia, né? Isso aí é CG. Mano, e ele falando, tipo, ele sabe que o Tony Stark não tá acreditando que não é ele, tá ligado? Eu gostei. Eu sabia que o uniforme dele ia ser feito pelo Stark. Isso já ficou meio claro, com as lentezinhas no lance do olho lá, né? Mas eu gostei por causa da teia aqui. Eu achei que a teia também ia ser coisa do Stark. E não, é coisa não dele, já é mesmo. Dele, já era dele, já mostra, né? O próprio Tony fala, como é que você fez isso aqui? Eu fiz aí. Não, é legal. Ele como Peter, eu achei foda, cara. Porque aquela primeira interação deles três já, ele, a Tia May, jovem, e o, o Stark chavecando ela e tal. E ele, você ganhou uma bolsa aqui pra minhas universidades, blá, blá. Ele, ganhei, beleza. Mas aí, envolve dinheiro? Tipo, ele podia falar, não, ganhei nada não, não me inscrevi. Tipo, ele já entra na historinha dele, no papinho dele, e já pergunta se tem dinheiro, tá ligado? Pô, tá falando que eu ganhei, então e aí? E o dinheiro, nada? Honestíssimo, cara, muito honesto. Eu só me incomodei de ver o Tony Stark dando em cima da Tia May e ele não falando nada. Tipo, não fazer uma piada, nem nada. Mas isso passa batido. O Tony Stark mesmo tira sarro disso, né? Que a Tia May tá muito nova. Isso é genial, isso é já. Genial. Eles falarem, né? Porque é um negócio que todo mundo vai falar. Sim, e eles mesmos já brincam com isso, porque eles já sabem disso. Então ninguém mais vai poder ficar reclamando disso. Isso é muito bom, cara. E ela tá gatinha, hein, mano? Também a Marisa Tomei, né, chefe? Ah, mas tá, um pouquinho que ela aparece sentadinha naquele sofá ali, daquela olhadinha que ela dá pra trás, você já fala, mano. Te amei. É que ele também, o. Como é o Tom Holland é o nome do moleque? Isso. Parece que tem 12 anos, mano. Cara, ele ficou uma cara, ele deve ter de um cara, um moleque novo, mas que já tá. Você vê que ele não é só um moleque idiota. Sim, ele tá lá, ele não. É o Tony Stark. Você comparar a idade dele com ela? A Tia May tá muito nova, sabe? Tá muito nova. Se a gente for lembrar da velha Tia May do quadrinho e do cinema, e como personagem. Mas se você for olhar a cara dele, que ele apareceu como o Peter, e a cara dela como tia, tá ok, sabe? Ah, mas é tia, lá, pô. Tem... A tia podia ser até a mesma idade, não, não tem problema. Se fosse ele mãe, tem, tudo bem. Sei lá, 17, ela vai ter uns 30, só que ela tem uns 30, bem cuidada pra caralho. Ah. O tio Ben deixou cedo o brotinho dele, mas aí tá bom, né? Mas ficou bacana. E a hora que ele fala que o Tony Stark chama ele pra ir pra Alemanha, ele fala que tem prova, não pode ir. Você acha que a preocupação do cara é outra, mano? Você vê, mano, que ele tá totalmente à parte do que tá rolando nesse universo de herói, né? Ele tá aí, mano, é um amigão da vizinhança, ele quer ajudar os caras da vizinhança e já era. E tira a nota boa e segue cara a vida. Cara do cu. Mas eu achei legal, a interação dele com o Stark ficou legal. Você não acha que ele vai apagar um pouco o Tony Stark? Eu acho que ele vai dar uma apagada no Tony Stark, assim, na comédia, sabia? Ele vai ficar mais engraçado do que a gente tá acostumado com o Tony Stark. E, tipo, a galera vai querer mais Homem-Aranha engraçado do que Tony Stark engraçadão. É que nesse filme, não tem por que o Tony Stark tá com muita piadinha, né, cara? Sim. Ele primeiro tá que ele, todos os momentos que ele aparece, ele tá bolado, tá com o olho roxo, tá fudido, ou tá discutindo com alguém, ou tá apanhando de alguém. Então, tipo, ele não tem muito motivo pra estar de gracinha, que nem era antigamente. E o Homem-Aranha, pra ele, tudo é festa. Você só vê ele fazendo piada lá, quando ele tá com o Tony Stark, tipo, sentado. Ele vai sentar, ele fala, tira a perna que eu vou sentar aí, mano. Exatamente. Ele prende muito a mão bom. Do Tony na porta lá, ele fala, agora me solta daqui, seu moleque. E você vê, mano, você vê que essa cena também é uma maneira foda que os caras tiveram de apresentar a teia, né? A teia, os óculos. É uma puta de um... É muito grande, tá ligado? Não é que dá uma prendidinha só, não é fácil pra soltar. E você vê que eles já explicam por que que precisa dos olhos do Homem-Aranha ficar se mexendo na máscara, né? Porque ele usa um óculos e ele fala, não, essa, a minha visão, não sei o que, tá mais apurada, eu uso ele porque me ajuda, sabe? Então, tipo, o Tony Stark faz os olhos da máscara dele mexer em CGI por causa disso, porque tá dando zoom, tá desfocando e tal. Eu curti pra caramba isso, cara. Achei maneiro. Aí. Senti falta do sentido aranha, só isso. Poucos linhas de diálogo, eles explicaram o personagem, posicionaram, pronto. Sim. E até porque todo mundo conhece o Homem-Aranha. Não é um personagem Sim. novo, tipo Pantera Negra, que porque ele é quadrinho, ninguém conhece. O Homem-Aranha tá aí, além de ter 72 filmes, recontando a origem em 50 deles. Aí aqui ele chega, tá lá, de boa. O Aranha, ele solta a teia é minha, vamos lá lutar e cai junto. Sim, sim. Quando ele tá lutando contra os outros caras lá, contra o Homem-Formiga, fica citando Star Wars, quando ele tá lutando contra o Falcão, ele falando pra caramba. É, tipo, isso foi uma outra coisa que o Juras também me perguntou. Ah, só outra coisa que eu só quero saber, se o Homem-Aranha troca de lado. Cara, o Homem-Aranha, nesse filme, ele tá ali pela zoeira. Quando o Stark convocou, o Stark deu dinheiro, deu a armadura, a roupa nova dele, beleza. Só que na hora da luta, você vê que ele tá ali pela zoeira. Ele começa, pô, caralho, sou seu fã, hein, capitão? Aí não sei o quê, aí comenta caramba, a roupa voa, do... Você voa? Você é, então, puxa. Tipo, mano, ele tá ali pela zoeira, foda, tá ligado? Ele não tá ali pelo ideal do Stark, ou porque ele é contra ou porque ele é a favor. Ele foi para ali porque o Stark levou, beleza, ele vai lutar pelo que o Stark deu pra ele. Só que ele tá ali, tipo, mano, uma criança no parque de diversão. Porra, eu tô aqui com os caras agora, caralho, eu faço parte disso. É, tanto é que quando tá o Tony Stark fala pra ele ir embora, que já não precisa mais dele, ele quer ficar. Ele tá se divertindo Sim. lá. É, ele tenta se levantar, ele sente uma dor na costa. Acho que já deu. Porra, isso é total Homem-Aranha, né, mano? Ele quer... as costas doendo. Tá muito bom, cara. Não tenho o que reclamar do Homem-Aranha. Só uma hora que eu percebi que a roupa era CGI, que foi na hora que ele tá meio que sem máscara, que ele, já no final também, ele tá deitado assim, você vê que a máscara dele tá meio saindo da cabeça dele, assim. Aí você vê que é meio que um CGI ali, que fizeram ali, meio homem borrachinha. Mas ficou legal, eu curti. É, essa cena do aeroporto inteira é CGI, muita coisa é CGI, né, cara? Até no trailer, o trailer, mano, teve o primeiro trailer que mostrou aquela cena deles correndo um contra o outro, eu falei, mano, a Marvel e a Disney me vêm com esse fundo verde safado. Porque não tem nem sombra, maluco. Você para de olhar aquela cena deles correndo pelo outro, os caras não teve nem a moral de fazer sombra. Eles foram acrescentando personagens conforme os trailers iam saindo. É que no primeiro não tinha uma formiga. Até os últimos que estão lançando agora, né? Não tem Homem-Aranha correndo lá. E ele tá lá correndo. Aquela cena. É, só em um lá do Japão. Tem um do Japão que tem um Homem-Aranha bem pequenininho correndo. É um CGI pior que, sei lá, o Mega Drive. Do Play 2. É seu pé. O Domingo Formiga, não sei se vocês falaram, aquela cena da flecha também é foda, hein? Sim. Também mostrando no trailer. Que o arqueiro joga e ele tá na ponta da flecha, porra, mano. Cara, é um herói maneiro. Uma coisa que falaram. Ele falando que é a do Tony Stark. O grilo falante. Uma coisa que falaram por aí, que a cena do Homem-Aranha roubando o escudo era uma forma dele mostrar, dele se apresentar pra galera. Mostrou no trailer, ele foi mesmo, porque vocês viram que no filme não tem ele falando. E aí, pessoal? Ele só chega lá e fica calado. Nossa, nem notei isso daí, cara. Ele não fala. E aí, Acredita? Pessoal? Ele só rouba o escudo e se pousa lá e já era. Caraca, que maneiro. Aí, mas pessoal, a forma que ele já tinha se apresentado mesmo. É mesmo, faz sentido. É a forma que o Homem-Formiga retira o escudo, foi foda. A forma que ninguém esperava que o escudo iria voltar pro capitão daquela forma. Sim, e rápido, né, cara? Você fala, porra, agora fodeu. O Spider-Man pegou, ele vai ter que ficar lutando sem escudo o maior tempo. Não passa nem um minuto. Não, e o foda é que, tipo assim, eu achei que o Homem-Aranha, ele não iria estar desde o começo nessa luta do aeroporto. Eu achei que ele ia aparecer, tipo, depois que o time do Tony Stark já estivesse perdendo. Mas o Tony Stark chega e fala pra ele, vai se render, capitão? Não, então tá bom, chega. Aí chama o Homem-Aranha e começa o pau. Isso que é foda. A hora que o... Não sei se já comentaram, mas a hora que o Homem-Formiga cresce também é muito bom o Tony Stark. Ah, alguém aí tem um poder secreto? Alguém do nosso time? Alguém do nosso time tem a boa habilidade que não mostrou ele. É agora. Todo mundo, tanto do time dele quanto do outro, fica, mano, o que tá acontecendo, cara? Que ele na hora, ele não fala pra ninguém que ele consegue ficar gigante. Ele ainda fala assim, eu já fiz uma vez, mas foi no laboratório, mas vamos tentar de novo aqui. E eu desmaiei lá. Sim. Caraca, muito bom aquilo, cara. Ele gigante. Eu fiquei pensando como que iria funcionar a luta com ele grande, né? Porque ia ser muito apelativo um cara daquele tamanho. Mas ele fica lento pra caralho, né, mano? Se preocupando com fica isso, lento, não é gigante ficar rápido. É que faz todo sentido, né? É foda mesmo. Tem personagem que o cara fica grande e fica a mesma habilidade que ele tem no tamanho normal. Sim. Só que se você for olhar fisicamente, não tem muita lógica, pô. O cara tá do tamanho de um prédio e tá se movendo igual ele tava com 1,5 metros. Tanto é que quando ele fica pequenininho, ele dá uma chave de braço lá na Viúva Negra, né? Com ele pequenininho assim, ó. Fica arrastando ela, correndo com ela. Isso é bacana. Então, o final, eu achei meio que... Ah, vamos brigar, brigamos, mas no final, a gente continua, amiguinho. Entre tapas e beijos. É, é isso. Sim, né? Ele manda uma carta de... Ele manda uma carta de amor. Caraca, o Stan Lee chamando o Tony Stark de Tony Esterco. Porra, é muito bom, mano. Aí o... Nossa, o Rod de combate aloprando, tá ligado? E ele é o Dr. Strange. Não, o melhor da legenda é o tá tranquilo, tá favorável. Não pode ficar sem falar disso, né, cara? Tu pode crer, qual que foi a situação mesmo? Ai, não, pode crer, na hora da discussão, né? Sim. É, caralho, um monte de gente morrendo aí e você agindo como se estivesse tudo tranquilo e favorável. O negócio é assim, tipo, uma cena séria, tá ligado? Caralho, o cara da legenda é louco. O cara da legenda falou, vou mitar aqui, ó, ninguém vai... Todo mundo vai achar que eu sou foda. Mas aquela cartinha do Tony Stark, do Capitão América pro Tony Stark, sei lá... É, podia ter esperado mais esperado pra mostrar isso mais pra frente, em outro filme. Então, foi o que eu falei, eu acho que ficaria, mano, bem mais top. Não que o filme seja ruim, longe disso, é ótimo. Mas se eles ficassem amiguinho antes de acabar, e aí todos eles juntos fossem lutar contra os cinco malandros lá. Sim, foi o que eu pensei, né? Eu pensei que, tipo, eles iriam lutar um contra o outro, e depois eles iam falar, não, pô, a gente tá se matando, mas tem um mal maior pra gente combater. Vamos se unir e combater esse mal, que aí a gente, unidos, ficamos em pé, que nem eles estavam falando nos trailers aí. Mas não, tipo, parou a luta ali do nada, tipo, acho que parou porque eles cansaram de lutar, na verdade. Porque você vê que o Homem-Formiga foi deitar e descansar. O Homem-Aranha e foi embora, tá ligado? Tipo, não, porque eles pegam a parada lá e fogem, pô. A Viúva Negra ajuda eles. Exatamente. Acabou a luta que o Capitão saiu dali. Não tem mais motivo pra ele pegar. Então era só o Capitão. Viúva Negra também muda de time que nem, mano. Pouco. Tá mais perdida que o Visão também, né? Ela é o Homem-Aranha nesse... Ela, o Homem-Aranha muda de lado nos quadrinhos, ela virou o Homem-Aranha no filme. Ela muda no meio da luta, ela quer saber de alguma coisa? Vou ajudar agora o Capitão aqui, foda-se. Aí trai o Pantera e o Homem de Ferro. Não, essa parte eu achei escroto, porque ela dá uns tirinhos de choque no Pantera, aí o Pantera dá uma capengada. Aí ele dá mais dois passos, aí ela dá mais tiro. Pô, pica a bala até esse maluco parar quieto, caralho. Ai, caramba. Mas é maneiro. Eu só queria que no final lá, aquela última cena do Capitão, queria que ele tivesse parecido com o uniforme preto dele aqui. Que é nos quadrinhos, quando ele sai, ele deixa de ser o Capitão América também. É legal ele aparecer. Ele apareceu normal lá. Não, e você vê que a galera tá presa, né? Tava presa, porque ele foi libertar a galera, sim, né? Tipo, Tony Stark tava preso lá. Então, mas eu não entendi, porque o Tony Stark, pelo que eu entendi, ele tinha ficado do lado do Capitão no final, mas ele continua deixando os amigos dele na cadeia. Tipo, é o governo, né, mano? Ele vai fazer o quê? Porra, eu achei meio estranho. Ele vai salvar os caras, mas beleza. Ele tá do lado do governo, ele não pode soltar os bandidos, não. Queira que não, os TV, que foram presos são os... Não foram delação também. Premiada. Cadê a delação premiada? Pois é. Coitado da galera que era time Homem de Ferro. Coitado. Aí o Homem-Formiga até fala, devia ter ouvido o Hank Pym, ele falou pra não confiar no Stark. Quem é você? Quem é você, mano? Porra, é muito bom essa parte, né, mano? Ele olha assim... Tipo, ele faz essa cara assim, só porque você é famosão. Só porque seu herói é famosão. É que nem o... Ele conhecendo o Capitão América lá, não para de balançar o braço. É todo mundo, né? Ele chega tipo o Homem, né, mano? Pagando pau pra todo mundo também. Caralho, você tá aqui, porra, eu vi na TV, blá, blá, blá, felizaço. Aí acho que o Capitão América fala assim, ó, então, mas a gente vai fazer um negócio que é contra a lei. Aí ele dá uma olhada, ó, rapaz, você tá falando comigo, pô. O cara já não tá nem aí, já foi preso várias vezes. Ai, caramba. Já na hora que ele vai falar pro Capitão, da última vez que eu encontrei o Falcão, eu falo, muda de assunto. Então, que lá no filme do Homem-Formiga, ele fala, não deixa o Capitão saber disso, né? A primeira coisa que o Homem-Formiga ia falar era falar da luta deles lá, muda de assunto. Então aí o Buck. Ele fala que foi um teste, não foi? O Falcão fala que foi tipo um teste. Eu não me esforcei, aquele mingá ali. Eu não lutei, sério. Verdade. Acho que dá pra fechar, finalizando pra consideração final. Acho que apesar de ter uns defeitos, eu não ter gostado do Zemo. Esse Zemo bosta entrou na categoria da Electra bosta da série do Demolidor, que eu gostei também. Dois podem se dar a mão pra... Ah, não, porra, eu acho a Electra melhor, hein, mano. Porque é bonitinha, olha lá. É, a Electra é meio ruim. Não, porque, mano, fora comparar seriado, tem mais tempo de desenvolver. Eu também acho, sim. A Electra é bem bosta, tá ligado? Mas, mano, esse Zemo aí foi outro. Não, eu tô falando que em comparação... Cada universo, né? É, exatamente, na série foi o que eu mais reclamei, aqui é o Zemo que vai fazer esse papel. Nossa, eu já tô imaginando o mimimi do povo, porque aqui ele nem é barão, ele é só um postinho qualquer lá. Só o Zemo. É verdade, ele vai ser tipo um novo mandarim, né? A galera vai ficar falando, esse não é o Zemo de verdade, não sei o quê. É o Zemo moleque. Mas como que ele é nos quadrinhos? Não, ele é barão Zemo. Ele é um cara fodão? Ele é da época da... Quer dizer, o barão Zemo original, é da época da Segunda Guerra. Depois aparece o filho dele, que é esse Ramos, que segue os... Tudo bem, ele não precisava usar a máscara rosa ridícula lá, mas um pouquinho de credibilidade dava pra ter usado. Então esse boss ali, vou fazer meus planos aqui, vou me disfarçar de Buck, fazer eles se matarem, e no final não vou fazer nada. Sim, que nem o homem... Com a tecnologia que tem também, os caras caindo naquele disfarce canalha dele é foda, hein, mano? Os enchimentos de faça lá já. Sim, mas tá valendo. Tudo pela história. O filme, como vocês dizem, no 99 Vidas, foi um filme honesto. Honestíssimo. Honesto, principalmente porque... Vai, vamos fazer um ranking de filme de herói recente, dessa nova era aí da Marvel e tal. Qual que vocês colocariam em primeiro? Recente a partir de... O Soldado Invernal. Ah, desses novos aí, desse, cara. O Homem de Ferro? A partir do primeiro Homem de Ferro, vai. Quando foi o primeiro Homem de Ferro? Acho que... 2002? É, dessa nova geração aí, pô. 2008, eu acho... Primeiro Vingadores, porque é aquela coisa de você não estar esperando muito quando vê aqueles personagens que você está acostumado com os quadrinhos e vê ele na tela. Mas que nostalgia. Se fosse pro filme mesmo, seria o Capitão América 2. Eu também. Merda, mas todo mundo fala bem pra caralho e eu fico aqui mais vacilando. E se você gostou da luta, do estilo de luta desse, você vai gostar do Capitão, porque as lutas são tudo assim, cruel. Sim. Assistirei. O que eu gostei muito foi o Guardiões da Galáxia, hein, mano. É legal. Ah, esse é legal. É que esse colocaria já não tem segundo, tanta... Eu também colocaria o... É, não tem tanta luta, é uma historinha mais pra criança, até posso dizer, né? Sim. Até pelo tipo dos heróis e tal. Mas eu também colocaria o primeiro Vingadores, depois o Guardiões da Galáxia, e depois esse, o Guerra Civil. Ah, esse é só esse, eu já deixaria o Guerra Civil em primeiro, hein, cara? Ô, louco! Eu deixo ele acima do Capitão 2, cara. É que eu falei, eu tô empolgado com o Homem-Aranha, mano. Quando eu vi... Homem-Aranha, mano. Pô, se você lembra, você pode esquecer o filme todo e só lembrar da cena da casa do Homem-Aranha, você já vai rir pra caramba, tá ligado? Você já vai ficar feliz. Pra mim, deu um pau naqueles outros Homem-Aranha que a gente teve até agora nos cinemas. Facilmente, sabe? Teve o cara não tem nem... Homem-Aranha no cinema? Teve, cara, para de ser louco. Aquele do Pedro Pessoa lá era maneiro, pô. O Andrew Garfield. Ele como Peter era foda. Era, tô zoando. É que os outros Homem-Aranha sempre faltava alguma coisa, né? Ou faltava piada, ou faltava o movimento, aracnídeo, ou faltava história. Tipo. Então, mas é que tá, a gente viu ele, sei lá, 15 minutos na tela. Aí fica fácil quando ele condensar só o melhor do personagem. Ah. Agora, então, de repente, em um filme, será que vai ser um filme fodido? Ah, eu quero que seja. Provavelmente não, mas é meio que um jeito fácil de apresentar de novo esse novo Homem-Aranha, né, cara? Dentro de um filme que já tá sendo bom e que ele fica tanto pouco tempo na tela. Sim, mas você já tem... A gente já vai querendo gostar, só por ter o Homem-Aranha. Sim. É que nem você falou, Evandro, só de aparecer Queens na tela em branco, assim, escrito, todo mundo já ficou feliz, tá ligado? Não quis nem saber quem ia aparecer depois. É, até o capitão fala, você é da onde? Eu sou do Queens, eu sou do Brooklyn, sabe? Então, nóis. Foda. É quebrada. É rua. Caraca, olha os caras. Eu curti. É, faltou o cara da legenda que tinha mandado. Tá tranquilo, tá favorável nessa hora mandar. A rua é nóis. A rua é nóis. A tradução da fala do capitão, tá ligado? Deu certo. Do Queen, a rua é nóis. Ia ser foda. O cara poderia ter mandado essa. Ai, caramba. Mas é um filme bom. Vocês vão dar nota ou nem? Não, quero dar nota. Então, pelo Zemo, eu acho que eu tô ainda tô bravo com o Zemo. Esse Zemo bosta. Não é Zelda merda lá do William Baco, mas é o Zemo bosta. Mas, acho que dá pra ganhar uma nota 7,5. Caralho! Caraca, só isso? Ah, tá bom. Pega os caras, o Rotten Tomato. Fiquei retão, fiquei realmente com raiva desse Zemo. Não precisa ser diferente dos quadrinhos. Caraca, tudo um vilão tão bosta assim. É que todo. É, ele tirou tudo isso do Zemo. O Zemo é tipo a história dos pais do Peter nesse Amazing último aí. Não presta pra nada, só pra comer tempo de tela e no final não serviu pra nada. Era melhor nem ter existido. Pois é. Ah, você, Evandro, quantas notas você dá? Eu vou dar 9,5. Porque, como eu falei, é um dos melhores filmes de herói. Como o nosso amigo Lodi acha que é o melhor. Talvez esteja no hype do Homem-Aranha, talvez não. Mas a única coisa que eu falei, eu achei que faltou. Poderia ter uma briga fodida no final, tal qual do aeroporto deles todos contra os soldados aí, porque o soldado ficou por isso mesmo. Provavelmente veremos em outros filmes. Ou não, morreram, pô. Então, mas pra que morreram? O Zemo matou. Eles levaram tiro na cabeça. Ele até fala, se serve de consolo, eles morreram dormindo. Aí ele fala, mas até ele pode estar de brano. Não, mas ele mostra quando mostra. Não, pô, mas ele fala isso. Eles tiram na testa, cada um. Caralho, então, mano. Enfim, perdemos uma oportunidade aí. de ter uma puta luta com os caras foda. É por isso que eu fiquei com raiva do plot do Zemo, que não serviu pra nada. Eu vou lá pegar os caras, aí no final fui lá pra matar e não serviu pra nada. Todo o plano de quero ver os governos caírem não serviu pra bosta nenhuma. É, ele é um vilão. Ele é meio louco. Eu acho que esses caras ficam sempre tentando copiar o Coringa, mano. Porque o Coringa, ele não é mal, eu sou mal, hahaha. Ele é louco, ele quer ver o Ciclo pegar fogo, tá ligado? É. Aí eu acho que todo mundo fica tentando criar um vilão nesse estilo. Que simplesmente seja louco e convença. Porque o foda do Coringa é isso, né? O foda não é ele ser louco. Louco tem um monte. Mas o foda é que o Coringa convence a gente dessa loucura dele, sabe? Você fala, porra, aí ó, o Coringa é foda, maluco. Coringa não quer nem saber, ele rasga dinheiro, fica dinheiro no cu e se foda. E esses caras, eles fazem. O Lex Luthor é outro, tá ligado? Você fala, mano, que esse maluco, você é bobo, você é bobo, por que você é assim? E esse Zemo. E esse Zemo é a mesma pegada do Lex Luthor. Ele começa a falar assim, ah, beleza, cadê a luta? Cadê os caras se pegando? Não quero saber da sua história, tá ligado? Realmente, é um. Mas é que é foda, mas, ó, você fazer um vilão maneiro pra um herói já é foda. Imagina você conseguir fazer um vilão foda pra toda essa galera junta. É difícil. A história principal não é ter eles contra um vilão, a história principal é eles contra eles. Ah, mas podia mostrar que ele tava lá, como ele estava manipulando tudo nos bastidores. Eu não precisava dessas coisas, ah, vamos lá, os soldados, tem um monte de soldado. Eu achei o vídeo do Bucky matando os pais do Tony exatamente pra pegar o soro lá do super soldado, tinha 5 bolsinhas lá. Sim. Matou o Walt Disney genérico lá. Aí no final, matei eles. Desistiu, tava dando muito trabalho. Não serviu pra nada os caras. Mas é maneiro, tá. Apesar disso é maneiro, vale pelos heróis. Tá, então eu vou dar a minha nota aqui, ó. Eu dou 9,5, mas 9 só pelo Homem-Aranha. 9. Só o louco! Caralho. Só o Homem-Aranha vai os 9. E o meio é pelo resto do filme. Porque, cara, não, tô brincando. Mas é 9,5 porque, tipo, as lutas ficaram muito boas. Eu não tenho o que reclamar das lutas. Tipo, não tá batendo mais fofo, sabe? E os caras tá batendo mesmo. Você acha que o Capitão e o Homem de Ferro vão se matar lutando? Eu até pensei que o Capitão ia cortar a cabeça do Tony Stark. Aquela cena do escudo, né? Pô, você fica tenso não, ali. Cortar a cabeça não ia, né, caralho? Mas eu achei também que ele ia dar na cara. E ia, mano, fazer uma cicatriz, sei lá, um bagulho pesado. Guerra dos Tronos. Porque, você vê que o cara tá realmente levando a parada muito a sério e os dois estão perdendo a mão na luta ali. E um porque tá puto com o Bucky, que perdeu o braço, e o outro tá puto porque o Bucky matou os pais dele. Então, eles têm motivo pra tá lutando. E, cara, é foda assim, a gente elogiar a atuação de filme de herói ou criticar, é foda porque afinal é filme de herói, né? Mas, porra, eles mandaram bem pra caralho, mano, nessa cena aí. Você sente que os dois estão putos de verdade, tá ligado? E o Bucky querendo correr desesperado, porque o cara quer matar ele, tá ligado? É igual aquela cena que o Bucky tá possuído lá, que ele atira na mão do Tony Stark. Sim. Que tem até no trailer também, que ele dá aquela olhadinha, mano, puta atuação, caralho. Apesar de ser Tony Stark, Homem de Ferro, o cara fala, mano, o cara, ele passa que ele realmente fala, e aí, maluco, você é louco atirando em mim assim? De graça? É? É muito bom. É, se ele não tivesse com aquela luva de metálica lá, ele tinha morrido ali. Já era, exatamente. Acabava ali. Já era. E eu acho que tudo, sabe? Eu não tenho muito pra reclamar do Barão Zemo, porque eu prestei mais atenção em outras coisas do que nesse cara aí, mano. Eu só vim saber que ele tava planejando tudo quando ele se muqueou lá dentro daquele bagulho, aquele forte lá onde o soldado foi criado e começou a revelar o plano dele. E até então eu tava só querendo ver o Homem-Aranha e ver o porquê que os caras estavam lutando. Mas, cara, sei lá, eu gostei tanto do filme que eu não tenho o que criticar do filme. Eu curti tudo, cara. Eu curti. Isso porque antes da sessão ele tava lá. Ah, eu vou assistir só pelo Homem-Aranha. Quero que o filme se exploda. Tem Homem-Aranha, mano, falou, já começou com 9 pra ele, mano. Só de ter Homem-Aranha. Mano, esse Homem-Aranha, cara, ele pra mim, ele deixou no chinelo todos os outros que eu já tinha visto antes. E, tipo, tá muito bom, cara. Você vê ele se movimentando assim, você curte, tá ligado? Os movimentos dele aracnídeo, assim, na hora que ele tá lutando contra o Punk, o Buck e o Falcão lá. As piadinhas, ele falando pra caramba, aí o Falcão fala pra ele assim, normalmente a gente briga, não fica conversando tanto assim, sabe? O cara fala tanto que o cara... Não, ele não para, mano. Ele não para um segundo, tá ligado? Aí você vê que ele fala assim, ó, não sei, acho que é a sua primeira vez, mas quando a gente tá brigando, não fala tanto assim, não. Acho que quando... Ele é um moleque, assim, mas você vê que ele é inteligente, isso dele ter feito a teia. Foi ele que pensou numa forma de derrubar o gigante lá, citando Star Wars. Sim, ele cita aquele filme Star Wars, cara. Os caras das... Aquele, não, ele fala... aquele filme de gente velha. Ele fala algo assim. Sabe aquele filme de gente velha lá, não sei o quê, citando Star Wars, cara. Muito bom, muito bom. E nem mostrou o lançador de teia ainda, sabe? Você nem viu os lançadores. Não é, do Homem-Aranha tem bastante coisa pra mostrar, mano. Sim, sim. Dele. Eu curti. Mas minha nota é essa, cara. Assim, no 4 mostrou que ele tava com os lançadores porque ele prende a mão do Stark. E não é a teia orgânica, porque o Stark um pouco antes tinha falado, tinha elogiado o sim, sim. Teia lá. Na hora da luz, alguém fala, ué, isso aí sai de você? É verdade. Se não tivesse aquela ceninha do Stark falando do fluido, você podia até ficar em dúvida se era teia orgânica de novo. É, porque eles não mostraram o lançador em si, né, pra gente, sabe? Tipo, no filme. Ele só mostra ele soltando e o fluido de teia que ele criou. Mas essa piada do Falcão perguntando se sai dele as teias é muito boa, né? A referência total ao da trilogia de Sam Raimi. Muito bom. Bom, mas minha nota é essa, cara. Eu dou um 9,5 honesto, sem tirar nem pôr, e espero daqui uns 3 anos eu não me arrepender dessa nota, porque ficou muito não, bom. Vai continuar assim. É igual o Vingadores 2, por exemplo, que você sai e fala, ah, beleza. Você sai. Quando eu terminei de assistir o Vingadores 2, eu até saí, mano, filme de herói já deu, né, gente? Porque, verdade. Tipo, na Vingadores 2, muita coisa não funciona. Esse, cara, beleza, o vilão é meio nhé, tal, não sei o quê, talvez a motivação do Tony Stark também, você fica, ah, mas todo o resto é tão legal que você sai querendo mais. Você não sai pensando, porra, o filme de herói já deu. Você sai pensando, cadê o filme do Homem-Aranha, maluco? Rápido. Pra hoje. Também, quando mostra aquela Wakanda no finalzinho lá, rapidinho, quer ver mais daquilo. Muito bom. Bom, então acho que tá pra terminar. Era em fazer o jabá. Sim, sigam no Twitter, @EvandroF. Foda-se o resto, velho. Twitter vão ficar sabendo de tudo. Honesto. E o Lodge? Eu tenho um canal lá no YouTube que é só de quadrinho, então se vocês gostam de quadrinho. O Zé Teoria acertou um monte de teoria do filme aí, dos vídeos. Caraca, de 5 teorias eu acertei 4, então eu não falo muita merda. Vocês podem me acompanhar lá que vocês vão curtir as teorias que podem virar spoiler pra vocês futuramente. Ele tem um contato lá na Marvel. Cara. É, eu tenho um contato, eles passam pra mim rapidinho e eu faço o vídeo já afirmando. E lembrando que esse podcast aqui é do site aracnofan.com.br, que é um site nicho do nicho do nicho, que é só sobre o Homem-Aranha, por isso que a gente tá falando do Guerra Civil, porque tem o Homem-Aranha. Olha aí. Quarta-feira talvez tenha o Twip News, normal. Na sexta-feira tem o Tupcast. Que é isso? Agora vamos esperar o filme do Homem-Aranha ano que vem? Que venha logo? Sim. É ansioso. Isso aí. Então até mais. Falou! From Berlin.